Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos a esta que é a penúltima aula, o penúltimo programa desta série que nós denominamos um curso de introdução ao esoterismo e à teosofia no seu primeiro nível. Esse curso que vem se transcorrendo aqui no nosso programa teve como objetivo trazer para vocês, ouvintes, os princípios fundamentais destas doutrinas espirituais do Oriente, que nós sabemos são de interesse muito grande para todos os espiritualistas. E com certeza no ano que vem, em 2011, nós pretendemos trazer para vocês um segundo nível desse curso, aprofundando estes temas numa oitava superior, realmente revelando cada vez mais aquela sabedoria que durante tantos e tantos milênios ficou reservada a alguns poucos iniciados, aqueles que realmente mereciam receber essa doutrina, mas que na própria avaliação dos mestres ouvintes, chegou o momento da humanidade receber essas dádivas, que esse conhecimento fosse distribuído de uma forma cada vez mais democrática e os mestres de sabedoria, ouvintes, têm realmente uma firme intenção de lançar as bases para uma civilização espiritual da humanidade. Assim como em outras épocas desse planeta, que se perderam na noite dos tempos, em que realmente a espiritualidade era o conjunto de ideias que governava os homens, uma época assim irá retornar à história da humanidade. E esta era que nós estamos vivendo, ouvintes, a era de Aquário, ela é exatamente o prenúncio dessa era. Uma era onde os mestres, uma vez mais, estarão entre os homens para governar, para instruir e também, ouvintes, trazer certas práticas que desenvolvem o homem interno, que se conecta com o homem externo e assim, ouvintes, trazer realmente uma nova síntese, uma nova maneira de existir sobre esse planeta. E realmente a internet, ouvintes, e outras tecnologias que irão surgir no futuro próximo e irão auxiliar muito essa instauração, ouvintes, de uma nova ordem mundial, que não será, ouvintes, uma ordem imposta, não será, ouvintes, uma ordem que virá realmente pelas armas, pela violência, mas sim virá do coração dos seres humanos, virá daqueles seres que realmente vivenciam a espiritualidade. Porque, lamentavelmente, o nosso planeta tem sido governado por seres inescrupulosos, seres que, sabendo da fragilidade dos corpos físicos dos seres humanos, da fragilidade também emocional e mental da maior parte das pessoas, tem tiranizado, tem se aproveitado, tem usurpado, ouvintes, aqueles cargos que deveriam pertencer a pessoas sábias, a pessoas de profundidade espiritual. Então, muitos esforços têm sido feitos, ouvintes, para lançar as bases, os alicerces dessa civilização espiritual. E nos dizem os mestres de sabedoria que tempos tão áureos como foi aquele do templo branco que havia na extinta Atlântida, ou então dos grandes templos que houveram no Egito, tempos assim irão retornar uma vez mais para a humanidade. E a previsão que se tem, ouvintes, é que os próximos milhares de anos, cada vez mais, enquanto se desenvolver a civilização mental, a civilização da raça ariana, haverá cada vez mais condições para que seres humanos deem o passo seguinte, que é o passo da intuição, ouvintes, o desenvolvimento do corpo búdico, da intuição humana, e isso levará realmente um grupo cada vez maior de pessoas para a espiritualidade. E isso, ouvintes, realmente será uma glória para todos nós que estaremos aqui, não obviamente com esses nossos atuais corpos, com esses atuais nomes, mas as nossas almas com certeza estarão sobre o planeta e irão participar, ouvintes, desse evento. Nós temos falado com vocês no programa de ontem, nós falamos aqui sobre as sete grandes civilizações, conhecidas na tradição oculta como as sete grandes raças, e que nós estamos exatamente, ouvintes, na crista da onda da chamada quinta raça, a raça ariana, que não são apenas, ouvintes, os nórdicos, ou seja, os seres humanos de tez branca, de olhos claros, de cabelos claros, que infelizmente alguns exploradores desses conhecimentos chegaram a dizer que seria a raça superior. A quinta raça, ouvintes, é não só um tipo físico, mas é uma cultura humana. É a cultura do desenvolvimento mental, é a cultura da predominância da mente sobre a matéria, e é exatamente isso que a humanidade como um todo está fazendo. Então hoje se sabe muito bem que não existem grandes diferenças genéticas entre os seres humanos, a diferença realmente é muito pouca, e as diferenças externas da cor da pele, cor do cabelo, forma do crânio e pequenos detalhes fenotípicos, ouvintes, eles não representam realmente uma diferença fundamental. A humanidade, ouvintes, sobre esse planeta é uma só. E nós chegamos exatamente na época de assumir a nossa identidade, a nossa unidade. E muitos eventos que estão acontecendo ao redor do mundo têm significado isso. Quando, por exemplo, o homem retornou ao espaço e uma vez mais viu o planeta como um só, ouvintes, conseguindo enxergar o planeta de um só relance, o planeta que os astronautas e as fotografias o descrevem como uma grande joia azul pendurada na escuridão do espaço, ouvintes, demonstrando a sua vida, a sua pujança. Vista lá do alto, ela não tem divisões entre países, divisões políticas, divisões ideológicas, mas sim se vê um único planeta e a nossa humanidade por meio da tecnologia. Tecnologias essas, caros ouvintes, que vão cada vez mais unir os seres humanos. Cada vez mais nós nos enxergamos como uma única comunidade, uma grande fraternidade. É para isso, ouvintes, que os mestres estão distribuindo seus conhecimentos, para que a humanidade se enxergue como uma grande fraternidade, para que aqueles que tenham mais dividam com aqueles que tenham menos, não só fisicamente, ouvintes, mas também no nível emocional, no nível do conhecimento, no nível mental e principalmente no nível espiritual. E há, ouvintes, uma profecia que está se desenvolvendo, uma que não é simplesmente uma profecia, mas é um planejamento de como, ouvintes, esse processo pode acontecer. Pois nós estamos chegando num ponto do desenvolvimento da quinta grande civilização, da raça ariana, que teve os seus primórdios há mais de 1 milhão de anos atrás, mas que se acelerou fundamentalmente há cerca de 100 mil anos atrás, no vale do rio Indo, na região hoje onde é a Índia. Ali, caros ouvintes, se desenvolveu a primeira sub-raça da raça ariana, o primeiro tipo humano que o seu sistema nervoso começou a responder mais prontamente ao plano mental. E de lá para cá, ouvintes, 5 dessas sub-raças se desenvolveram. Essa raça que começa na Índia, depois se espalha pelo Afeganistão, pela Pérsia, pela Arábia, caros ouvintes, se desenvolve a civilização árabe. Essa corrente vem vindo em direção ao Ocidente, chega até a Europa, desenvolvendo ali todos os seus aspectos. Enquanto o Egito vivia realmente os últimos suspiros da tradição Atlante, a quinta raça se desenvolveu vigorosamente, chegando até o tipo Celta, que é exatamente o tipo de sub-raça que predomina aqui no Brasil e nas Américas, que são aqueles seres que têm as características dos espanhóis, dos portugueses, que se encontraram aqui, ouvintes, com os nativos, os índios das Américas, trazendo para aqui também os negros da África. Todos estão aqui entrelaçados, irmanados, e as suas constituições justamente reconhecendo a fraternidade que existe entre os povos. É nas Américas, ouvintes, que vai acontecer um evento realmente muito importante: o início da sexta sub-raça da quinta raça ariana, que será exatamente o protótipo da próxima civilização que vai nascer. É uma tradição, ouvintes, e praticamente uma fórmula matemática que existe dentro desse planejamento da fraternidade branca, que a raça que vai nascer, ela nasce exatamente daquela sub-raça que tem ligação numérica com essa raça que vai se desenvolver. Então foi exatamente a atual raça, a raça assim chamada branca, né? Mas isso não tem mais razão de ser chamada assim. Mas a quinta raça, ela começou exatamente quando, há muitos milhares de anos atrás, se desenvolveu na Atlântida a sub-raça chamada de Semita, que era exatamente a quinta das sub-raças do povo Atlante, e ali o Manu, que é exatamente o grande dignatário da fraternidade branca, que trata da evolução das civilizações, ele ali justamente ajuntou, né, amealhou um conjunto muito grande de atlantes entre aqueles povos chamados semitas, que obviamente não tem ligação nenhuma com os semitas atuais, mas de certa forma os judeus, eles têm uma reminiscência histórica disso que aconteceu, pois isso realmente deve ter acontecido no mínimo há 400 mil anos atrás, quando então esse povo começou a imigrar da ilha da Atlântida em direção ao Oriente, cruzando pelas terras da Europa, passando pelos caminhos tradicionais que passam pela Turquia, que passam pelo Afeganistão, pelo Irã, até chegar, ouvintes, ao norte da Índia, naquele ponto onde antigamente havia uma formosa ilha e ali existia um grande oceano, e aquela que era chamada a Ilha dos Portões de Ouro recebeu exatamente essa população. Uma população que foi segregada da Atlântida com o intuito de gerar exatamente um novo tipo. Um novo tipo humano que viria a se tornar exatamente a quinta raça. E um projeto assim, ouvintes, está se iniciando novamente. Exatamente da sexta sub-raça da quinta raça será segregado um grupo, será juntado um grupo que será aperfeiçoado, será realmente guindado a um novo patamar para que lá na frente, há mais de 1 milhão de anos da época onde nós estamos, comece a surgir então a sexta raça. E a esse projeto, ouvintes, estão sendo chamados todas as almas, todos os seres humanos, milhões e milhões de seres que ficaram sabendo da existência dos mestres da Fraternidade Branca, que ficaram conhecendo as biografias dos mestres Kutumi, do mestre Moria, do Conde de Saint Germain, todos aqueles que são discípulos diretos e indiretos do mestre Jesus, do Senhor Cristo Maitreya, do Mahashohan, todos eles, ouvintes, serão convocados não como pessoas como nós estamos aqui na terceira dimensão, mas serão convocados enquanto almas para participar de um projeto idêntico àquele que aconteceu com os semitas há muitos e muitos, muitas dezenas de milhares de anos atrás, porque aqueles semitas, caros ouvintes, receberam um treinamento, receberam um aperfeiçoamento que eles realmente deveriam distribuir para toda a humanidade. Então, quando a Fraternidade Branca, por intermédio do Manu, que é exatamente um cargo altíssimo que existe na Fraternidade Branca, aquele que os hindus homenageiam com um grande texto, que é realmente uma das pérolas da literatura antiga, que é chamada As Leis do Manu. Exatamente é o Manu, ouvintes, que é o representante do primeiro raio para a nossa humanidade. Ele então convocará uma vez mais aquelas pessoas para um aperfeiçoamento. E naquela época, outrora, o grande processo era desenvolver a mente concreta. E isso, caros ouvintes, nós vemos que as histórias que o povo judeu conta da sua jornada no deserto, que durou simbolicamente 40 anos, e que eles sempre foram guiados, iluminados por Deus, isso não pertence exclusivamente ao povo judeu, mas pertence a toda a humanidade. É uma história muito mais antiga, que eu não sei em que ponto que os judeus adotaram esse conhecimento, mas naquelas histórias, ouvintes, que conta exatamente todas as peripécias que os judeus enfrentaram em busca da terra prometida, que obviamente não é nenhum lugar físico sobre esse planeta. A terra prometida, na verdade, é o reino espiritual. Então, aquele povo que havia sido segregado, ele deveria se misturar por toda a humanidade e distribuir esse poder mental que realmente foi concentrado naquele extrato que havia sido preparado. Nós vemos que exatamente que os hebreus, eles têm exatamente essa característica muito destacada. Tem uma grande inteligência, tem uma grande capacidade de visualizar, de projetar, de construir, ouvintes, mas está faltando para eles e está faltando para toda a humanidade exatamente o lado espiritual. Então, foi Charles Webster Leadbeater que anteviu nas suas pesquisas do registro akáshico que daqui a cerca de 500 anos, ouvintes, na região dos Estados Unidos, que hoje é chamada a Califórnia. Ali se juntarão mestres da fraternidade branca para começar uma comunidade que vai formar exatamente esse novo tipo humano. Um tipo que será realmente muito mais sensível à espiritualidade. E então, nessa época, ouvintes, haverá já acontecido uma grande mudança dentro da fraternidade branca, pois o senhor Vaivasvata, que é o grande indiano que ocupa atualmente o cargo de Manu, já terá deixado esse cargo e assumido um posto ainda mais elevado dentro da fraternidade branca. E aquele que nós conhecemos hoje como o Mestre Moria terá sido guindado a esse posto de Manu. E é por isso que o nome do Mestre Moria é tão divulgado hoje pelo mundo todo, quer sejam informações fidedignas ou não, mas o seu nome, a sua vibração está sendo sempre ampliada, ouvintes. Está chegando até as pessoas. Então será o Mestre Moria o Manu desse período da humanidade. E juntamente com o seu irmão, o Mestre Kutumi, ele também terá assumido um novo posto dentro da Fraternidade Branca. Do cargo de Shohan do Segundo Raio, ele terá sido guindado ao posto de Instrutor do Mundo. E isso, ouvintes, fará realmente uma grande revolução na humanidade, porque na primeira vida em que o mestre assume essa condição de instrutor do mundo, normalmente ele se encarna diretamente, se desenvolvendo desde a época como sendo uma criança, não ocupando o corpo de um discípulo, como aconteceu com Krishnamurti, como aconteceu com o Guru Nanak, ou como aconteceu outrora com o Mestre Jesus. Então o Mestre Kutumi estará fisicamente com o Mestre Moria, com e outros mestres da Fraternidade Branca. Será adquirida uma grande propriedade na região da Califórnia, e para lá, ouvintes, depois de algumas décadas, haverá uma comunidade de cerca de 100 mil pessoas, todas atraídas por esse grande ideal da formação de uma civilização espiritual. E todos serão chamados, ouvintes, para receberem as iniciações ali diretamente dos mestres. Haverá, obviamente, um progresso acelerado das pessoas, muitos serão convocados a reencarnar imediatamente após as suas mortes físicas, para uma vez mais retornar àquela comunidade e participar continuamente desse esforço, ouvintes, de gerar realmente um ser humano muito mais sensível à espiritualidade do que existe hoje na humanidade. Porque os lemurianos desenvolveram a força física, o nosso corpo material. Os atlantes, aos trancos e barrancos, aperfeiçoaram de certa forma o nosso corpo emocional. E atualmente a quinta raça vai desenvolvendo muitíssimo o aspecto mental. Então falta, ouvintes, agora desenvolver as duas características espirituais que precisam ser desenvolvidas no ser humano. A sexta raça, que vai desenvolver o aspecto intuicional, e depois a sétima raça, que vai desenvolver a vontade espiritual. Mas antes de chegarmos na vontade espiritual, será muito necessário desenvolver esse aspecto intuitivo. Então agora no nosso segundo bloco nós vamos dar mais detalhes com relação a todo esse projeto, ouvintes, porque de uma forma ou de outra todos nós estamos sendo convidados para participar também desse esforço, porque a todos aqueles que chegam essa informação a todos aqueles que sentem simpatia pelos mestres da Fraternidade Branca. Isso não está sendo feito, ouvintes, é realmente de uma forma despretensiosa. Os mestres precisam sim de pessoas que os apoiem, pessoas que realmente auxiliem na sua obra de transformar, ouvintes, uma parte da humanidade numa civilização espiritual. Mas agora no nosso segundo bloco nós vamos continuar falando mais disso, ouvintes. Agradecemos aí a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também de vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando nas gravações. Agradecemos muito especialmente aos associados e simpatizantes da Levir, que estão aí renovando as suas assinaturas, gerando condições para que o nosso programa, que a Rádio Esotérica FM e a Loja Esotérica Virtual continuem aí o seu trabalho, que já tem 14 anos na Levir e já tem 3 anos no ar aqui, continuamente na Rádio Esotérica FM. E agora vocês ficarão, como sempre, aí com o nosso convite para vocês se associarem na Levir, ouvintes. Aqueles que puderem, aqueles que quiserem retornar um pouco da energia que nós transmitimos aqui. Estamos chegando no final do ano e já estamos renovando as assinaturas dos nossos amigos para o ano de 2011. Voltaremos, caros ouvintes, daqui a 3 minutinhos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos aqui ao vivo com vocês, agora no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, o penúltimo programa desta série de programas que está trazendo para vocês um curso de introdução ao esoterismo e à teosofia. E esses conhecimentos, ouvintes, que nós estamos falando com vocês sobre a nova civilização que vai nascer na humanidade, como diria Gina Raja Daza, que foi um dos presidentes da Sociedade Teosófica, será uma nova humanidade da intuição. Uma humanidade que vai fazer realmente a transição entre os aspectos emocionais, que são muito fortes no ser humano, para o seu aspecto superior ao qual a emoção está conectada, que é exatamente a intuição. Mas é por meio, caros ouvintes, desse governo interno do mundo, esta hierarquia sagrada dos grandes seres, uma hierarquia que está implantada aqui no nosso planeta há cerca de 6 milhões de anos, quando aqui aportaram aqueles que ficaram conhecidos na tradição esotérica como os senhores da chama, os grandes mestres e adeptos e grandes discípulos da fraternidade venusiana, que não pertencem, obviamente, à nossa humanidade, mas que pertenciam e pertencem à humanidade do planeta Vênus, que já está praticamente terminando a sua evolução dentro das rondas e das cadeias. Então houve esse grande evento na história da humanidade em que cerca de 100 grandes mestres e dignatários vieram do planeta Vênus para a Terra. E aqui deram um impulso, ouvintes, muito grande. Porque toda esta cadeia que nós estamos vivenciando, que é a cadeia terrestre na sua quarta ronda, ela deveria, todas as 7 rondas dessa cadeia terrestre, deveria ser dedicada exclusivamente ao desenvolvimento do corpo emocional, o chamado corpo astral, ouvintes. Nós não deveríamos, dentro da ordem natural das coisas, ter ainda, ou termos desenvolvido, né, essa mente que nós temos hoje. Essa mentalidade que nós temos nesse momento, ouvintes, é praticamente um presente que nós ganhamos da Fraternidade Branca que foi implantada aqui nesse nosso planeta, porque eles eram exatamente e foram chamados de senhores da chama, porque eles foram capazes, ouvintes, com os seus intelectos já despertos, assim como nós, ao pegar qualquer coisa que está ardendo em chamas, podendo ser um fósforo, um isqueiro, pode ser um papel, que nós ateamos fogo neles, com esta pequena chama nós podemos atear fogo, fazer uma grande fogueira e despertar o fogo em muitas outras coisas. Mas obviamente que o fogo que eles despertaram não foi um fogo físico, mas sim esta flâmula que é obviamente intelectual, esta chama ardente que é a nossa mente, ouvintes, foi transmitida, assim como o fogo é transmitido, foi transmitida à nossa humanidade pelos grandes dignatários que chegaram aqui. E entre esses 100 grandes mestres que aqui aportaram, estava exatamente aquele que é conhecido atualmente como o grande Sanat Kumar. Aqueles que tiveram a oportunidade, como foi Madame Blavatsky, quando foi levada exatamente ao centro da fraternidade branca nesse planeta, que fica naquela região do que atualmente é o deserto de Gobi, chamada pelos orientais de Shambhala, a cidade sagrada, que outrora era realmente uma cidade física, quando ali existia um oceano e havia uma ilha, exatamente a Ilha das Portas de Ouro, para onde levou o Manu aqueles semitas, aonde eles foram preparados para o desenvolvimento da quinta raça. Lá sempre foi, ouvintes, a capital mundial da Grande Fraternidade Branca. Mas aquela ilha não existe mais fisicamente, nem existe mais ali aquele oceano. Existe ali o grande deserto de Gobi, mas a cidade sagrada ainda existe no plano etérico e nos planos espirituais. Sempre que os peregrinos passam por ali, as caravanas cruzam aquele deserto, ainda nos dias de hoje se falam de relatos da grande paz espiritual, da grande profundidade vibratória que existe naquela região. E é ali, caros ouvintes, que reside Sanat Kumara e os seus dignatários. Com ele, ouvintes, vieram do planeta Vênus, ele que está na nona iniciação, ouvintes, realmente numa posição muito distante de qualquer ser humano da nossa humanidade. Ele veio para a Terra acompanhado de 4 seres que têm exatamente a iniciação de Buda. E esses 4 grandes Budas, chamados de Pratyeka Buda, são Budas não do segundo raio, como atingiu aqui o Senhor Gautama da nossa humanidade, pois a nossa humanidade já produziu um Buda, mas o Buda da nossa humanidade, aquele que foi Gautama, é um Buda do segundo raio. Com Sanat Kumara aportaram aqui na Terra esses 4 Budas que o auxiliam, que são nada mais nada menos do que os 4 grandes regentes do karma desse planeta. Eles têm esse grau de Buda, e os outros quase uma centena de mestres que aqui infundiram a civilização na humanidade, ouvintes, criando essa grande fraternidade de mestres, uma fraternidade de sabedoria, de compaixão, que se preocupa com todos os aspectos da evolução da humanidade, principalmente os aspectos espirituais, os aspectos culturais, religiosos, com a economia, com a ciência, com a cultura em geral, ouvintes, essa sempre foi a grande preocupação dos mestres, fazer com que a nossa humanidade avance. E esse presente, ouvintes, que alguns imaginam que pode ter sido até um presente de grego que nós ganhamos, né? Porque esse nosso corpo material que nós temos, que é um reflexo exatamente da quarta ronda, que deveria ser dedicada exatamente ao princípio kâmico, ao princípio emocional, sentimental, nós vemos que o nosso corpo, que nós chamamos de corpo físico, na verdade ele é um corpo líquido, é um corpo que tem mais fluidos do que qualquer coisa, então ele responde mais rapidamente à emoção. E quando os senhores da chama implantaram aqui a cultura, a civilização, a religião, o governo, as ciências, ouvintes, então despertou o fogo da mente dentro dos seres humanos. E isso realmente trouxe alguns perigos a mais para todos nós, porque lamentavelmente muitos seres humanos usam esse intelecto não para fazer a ponte com coisas superiores, não para desenvolver as características espirituais, mas sim para sofisticar a barbárie e, infelizmente, a violência. Então nós temos que estar muito atentos, porque realmente eles nos conferiram uma coisa muito poderosa. Uma coisa poderosa e também perigosa, que é a mente. A mente que pode iluminar, mas que também pode obscurecer, com essa característica do discernimento que vai quebrando as coisas em pedacinhos. Então muitas vezes nós não enxergamos a totalidade das coisas. Muitas vezes a nossa mente nos deprime, muitas vezes ela pensa que já entendeu uma coisa quando ela não está entendendo nada. Então é um princípio, ouvintes, que é intermediário entre o homem físico, que é o homem biológico, que está regido aqui pelas leis que tão bem percebeu a ciência, né? A evolução genética, a evolução das espécies, mas esse é o homem biológico. Lá em cima, ouvintes, do outro lado do processo, está o homem eterno, ligado a Deus. E aonde que está a ligação desses dois homens, ouvintes? É exatamente nesse nosso campo psíquico, na nossa mente. Ali é que faz a interface entre o homem mortal e a nossa chispa divina, que está muito elevada. Então o campo de batalha, aquele campo de Kurukshetra que Krishna descreveu para Arjuna como ele deveria lutar. Se vocês já leram o Bhagavad Gita, Arjuna reclamava que ele tinha que combater os seus parentes. E como que ele poderia fazer isso? E Krishna, no grande épico que é o Bhagavad Gita, que é uma parte do Mahabharata, esse texto que dá várias bíblias, né, na sua integralidade, o Bhagavad Gita, o canto do Senhor, ali se descreve como então que Arjuna deveria combater os seus parentes. E simbolicamente, ouvintes, é isso que está, é um processo que está dentro de nós. Nós, para evoluirmos, temos que combater os nossos parentes, porque já são nossos conhecidos. É o nosso corpo físico, os seus hábitos, as nossas emoções, que nós criamos também hábitos emocionais, são os nossos pensamentos, que às vezes são limitados. Nós temos que dedicar, ouvintes, essa batalha para elevar espiritualmente o nosso ser. E os mestres, ouvintes, estão aí realmente nos ajudando. A hierarquia realmente tem toda uma estrutura espalhada pelo planeta. São várias seções da fraternidade branca que existem por todo o mundo, e elas auxiliam muito a humanidade evoluir. E abaixo da nona iniciação, que está o Senhor Buda, existe o Buda da nossa humanidade e os quatro Budas que vieram com Sanat Kumara do planeta Vênus. Abaixo deles estão os três cargos que representam na fraternidade branca a manifestação do poder da Trindade. Existe o instrutor do mundo, chamado no Oriente de Bodhisattva. Existe o Manu, que incorpora o primeiro aspecto da divindade. Existe o Bodhisattva, que incorpora o segundo. E o Mahashohan, que incorpora o aspecto Espírito Santo. Então, são esses três mestres que distribuem os poderes e as missões dos mestres, dos Shohans, dos sete grandes raios que existem se manifestando. A atual estrutura da fraternidade branca, o primeiro raio dos mestres hoje está sendo ocupado pelo mestre Moria. O segundo raio tem à sua testa o mestre Kutumi. O chamado sexto raio é ocupado pelo mestre Jesus. O sétimo raio pelo Conde de Saint Germain. O quinto raio pelo mestre Hilarion. O quarto raio pelo mestre Serapis. E o terceiro raio pelo mestre Veneziano. E abaixo deles, desses cargos aqui que nós mencionamos, desses sete grandes raios, existem dezenas e dezenas de mestres ouvintes que ocupam a quinta iniciação, que são já adeptos a secas, que já obtiveram a libertação humana. E todos eles, de uma forma ou de outra, ouvintes, vão participar desse grande trabalho de desenvolvimento da sexta sub-raça humana, da quinta raça, da raça ariana. Então, o projeto realmente que foi antevisto por Leadbeater, ouvintes, e a sua divulgação na literatura teosófica tem, obviamente, inspirado muitas pessoas, porque o que se prevê, ouvintes, é que ali as pessoas que se aglutinarem nessa comunidade que vai se formar no que é hoje o território dos Estados Unidos, que em cerca de algumas décadas terá cerca de 100 mil pessoas, como nós mencionamos a vocês, ali realmente haverá um processo muito idêntico ao que aconteceu no Egito. Segundo a descrição clarividente do Leadbeater, serão formados ali templos para o aperfeiçoamento daquelas pessoas dentro das características dos sete raios. Todos deverão, obviamente, meditar muito profundamente e, com o auxílio dos mestres, vão reconhecer qual é que é o raio da sua mônada, da sua chispa divina, e a partir daí, então, obviamente que cada um vai trabalhar naquele templo aonde ele desenvolverá a vontade do primeiro raio, aqueles que forem do primeiro raio, o amor, sabedoria do segundo raio, a filosofia no terceiro raio, as artes do quarto raio, a ciência do quinto raio, a devoção do sexto raio e a magia cerimonial e a administração no sétimo raio. Mas cada um, ouvintes, daquelas pessoas que participarão dessa comunidade não se restringirá ao templo apenas do seu raio. A todos serão convocados para, de certa forma, também participarem dos trabalhos dos outros templos, porque aí a pessoa vai começar a desenvolver outras capacidades que não aquela que é a sua característica principal. E haverá, ouvintes, uma grande diferença nesse trabalho para os trabalhos religiosos que existem hoje. Segundo também outras literaturas, como a de Geoffrey Hodgson, nesse futuro que é iminente para a humanidade, ouvintes, nós teremos o auxílio também das hostes angélicas, porque elas já estão presentes na humanidade, nos rituais religiosos, mas haverá uma grande diferença desses rituais, dessa comunidade que vai ser formada pelos mestres. Pela primeira vez, ouvintes, na história da humanidade, por força de certos conhecimentos e também com o uso de certas tecnologias, pela primeira vez, ouvintes, os seres humanos começarão a ver com os seus olhos físicos a existência e a presença dos anjos nos rituais religiosos, nos rituais esotéricos e místicos. E aí, ouvintes, realmente isso marcará muito a evolução dessa sexta sub-raça, que será o protótipo da sexta raça da intuição no futuro, porque, infelizmente, ouvintes, para muitas pessoas, realmente sem ver, as pessoas não creem. Porque a fé, ouvintes, que enche o coração de muitas pessoas, é uma coisa já tão grande, e como disse Jesus, realmente são abençoados aqueles que creem sem conseguir enxergar as realidades espirituais. Mas a humanidade terá chegado num ponto que, pela sua própria visão, ouvintes, com seus sentidos, eles perceberão a presença dos anjos do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo raios. Eles irão aparecer para as pessoas naqueles rituais, e as pessoas então, muito rapidamente, inclusive pela força das auras dos mestres que estarão presentes, aqueles que não conseguirem ver por meios tecnológicos também conseguirão perceber, conseguirão ver pelos meios clarividentes a presença das hostes angélicas, que tanto desejam ajudar o ser humano. Então o progresso ali será realmente brutal, ouvintes. E o Manu terá realmente uma tarefa muito importante, que é desenvolver um ser humano que tenha um corpo sensível à capacidade que está além da mente humana, que é a capacidade da intuição. Então, o Manu estará fisicamente e será exatamente o Mestre Moria, e ele terá justamente com aquelas discípulas que se oferecerem para esse grande sacrifício, esse grande trabalho de gerar filhos diretos dos mestres, para que eles possam ter então o seu sistema nervoso modificado, aperfeiçoado, para, da mesma forma que os atlantes fizeram o desenvolvimento do plexo solar e abriram o ser humano para o contato com o astral, e a quinta raça, ouvintes, tem desenvolvido a conexão do cérebro com o plano mental. Então o Manu da raça, o Mestre Moria, desenvolverá corpos sensíveis ao corpo búdico, ao corpo intuicional, um corpo que fará com que as pessoas sintam um amor, uma unidade extremamente profunda entre todos os seres. Esta que é uma característica dos grandes mestres, dos grandes iniciados, esse amor infinito, impessoal, incondicional pela humanidade. Isso começará a ser uma característica de todos os seres humanos que se dedicarem à criação da civilização espiritual. Não em teoria, ouvintes, mas sim na prática. Porque será um momento muito estranho, difícil na história da humanidade, porque não haverão mais guerras e tantos conflitos como existem hoje, mas haverá um grande materialismo científico na humanidade. As pessoas acreditarão muito nos conceitos científicos e materialistas, como nós podemos perceber hoje, que aquilo que predomina, a verdadeira religião hoje da humanidade, é a ciência. É nisso que as pessoas creem, é nisso que as pessoas confiam. Então, desenvolver uma civilização espiritual vai demandar realmente um esforço muito grande. E obviamente que haverão de ter provas cabais, e a presença dos mestres será realmente muito alviçareira. E todo esse desenvolvimento, ouvintes, no futuro vai se transbordar, vai ser transmitido para toda a humanidade. Porque a sexta raça, a sexta e a sétima raça, ouvintes, elas não se desenvolverão nesses continentes que nós conhecemos hoje. Toda uma mudança na estrutura do planeta vai acontecer, até essa própria região dos Estados Unidos, aonde essa comunidade vai se desenvolver. No futuro, realmente, grandes cataclismos que são periódicos no planeta irão modificar a face do nosso planeta. Já muitas terras que hoje são os continentes norte-americano, a América Central e a América do Sul, já não existirão mais. Então, daqui a alguns milhares de anos, e especificamente a mais de 1 milhão de anos na frente do nosso tempo, se erguerá um novo continente lá no Oceano Pacífico. E lá sim, ouvintes, é que vai haver realmente um grupo muito numeroso de seres humanos que vai desenvolver a chamada sexta raça. Mas ela sempre terá, ouvintes, como base, como fundamentação, aquilo que aconteceu nessa comunidade norte-americana que virá a ser implantada na Califórnia. E hoje lá já existe muita coisa, ouvintes. A Califórnia realmente é um centro espiritual muito forte. E nós aqui, caros ouvintes brasileiros, nós vamos participar desse processo? Essa é uma pergunta que vocês podem fazer, e eu me adianto em respondê-lo, ouvintes. Sim, ouvintes, nós brasileiros e sul-americanos temos um papel muito grande a desenvolver nesse processo. Aqui nessa região do nosso planeta estão reencarnados nesse momento muitos daqueles seres que viveram a glória espiritual da Atlântida, que existia toda uma cultura espiritual que infelizmente foi derrotada pelas forças das trevas, a força da guerra, a força das armas, infelizmente destruiu a base espiritual da Atlântida. E muitos dos atlantes que já eram espiritualmente desenvolvidos estão encarnados aqui hoje no Brasil e nos países da América Central e da América do Sul. Essa cultura, ouvintes, de fraternidade, esse espírito latino e latino-americano que existe aqui, não é por acaso, porque nós somos naturalmente fraternais. E não por acaso também, ouvintes, isso que é conhecida, essa filosofia que é conhecida como espiritismo, que tem obviamente um conhecimento dos planos espirituais, que tem nos seus médiums o contato com os planos espirituais, isso, ouvintes, é uma reminiscência da Atlântida. A religião que predominava na Atlântida é isso que nós chamamos hoje de espiritismo. E aqui, caros ouvintes, na região sul do planeta, no nosso continente sul-americano, haverá também um centro muito especial da Fraternidade Branca, e todos os trabalhos estão sendo feitos, ouvintes, para a transferência do poder espiritual que existe no nosso Brasil e na América do Sul para uma região muito especial do nosso país, que é a região do Planalto Central, onde está a capital do Brasil. E não por acaso realmente foi construída ali a capital do Brasil, pois ali será um grande centro espiritual da humanidade. Muitas profecias existem a esse respeito. Procurem se informar sobre as profecias de Dom Bosco e outras que existem, ouvintes. Realmente haverá um grande centro espiritual da humanidade, que obviamente toda essa mistura étnica, cultural que existe no Brasil, nos países sul-americanos, convergirá exatamente para a formação também da sexta raça. E as previsões é que nós temos potencial até para desenvolver as características da sétima raça, que será ainda muito lá na frente. Não há nem previsão no tempo de quando será, porque quando você junta pessoas de tantas culturas diferentes, é porque você está pegando, está colecionando o melhor de todas estas raças. Então, aquilo que no Espiritismo se diz que o Brasil é a pátria do Evangelho, ouvintes, é uma grande verdade. Nós, ouvintes, temos um potencial muito grande, e o grande arcanjo, ouvintes, que rege o Brasil, que hoje está estacionado aqui na região da cidade de São Paulo, daqui que partiram os bandeirantes para o interior do Brasil, para abrir o interior do Brasil para a sua atual existência. Esse grande arcanjo que rege o Brasil, que olha pelo nosso país, ouvintes, no futuro ele vai sair aqui da região de São Paulo, que é, por assim dizer, a capital espiritual do Brasil, e vai se direcionar para o Planalto Central. Então, ouvintes, isso é uma profecia, é algo espiritual que está se desenvolvendo. E nós aqui, ouvintes, não estamos também abandonados. Existem pessoas que muitas vezes nos indagam. Nós falamos de tantos mestres do Oriente Médio, da Ásia, e falamos dos mestres europeus. Mas aonde que estão os mestres aqui? Será que eles têm algum trabalho aqui nessa região? Será que existem mestres da fraternidade branca aqui nessa região que nós estamos? Essas perguntas, ouvintes, que me são dirigidas, eu sempre respondo na medida do possível, porque obviamente que a discrição e o segredo faz parte desse trabalho profundo que é o trabalho espiritual, o trabalho da fraternidade branca. Mas eu posso afirmar para vocês, ouvintes, que nós não estamos abandonados. Assim como o grande arcanjo que rege o Brasil está com seus olhos voltados para a sua transferência para o Planalto Central, um grande mestre da fraternidade branca, ouvintes, ele tem essa região da América do Sul como o seu centro especial. Ele rege essa região. Ele que, em encarnações passadas, ouvintes, foi o grande apóstolo Paulo. Ele que foi, em encarnações passadas, o grande filósofo que foi Platão. E entre os mestres da fraternidade branca atualmente, ele é conhecido como Palas. O grande mestre Palas, ouvintes, está regendo o Brasil e a América do Sul, e todos aqueles que estão progredindo espiritualmente têm entrado em contato com ele no plano espiritual. Então não imagine, ouvintes, que nós estamos aqui abandonados. Nós estamos sendo observados nos nossos esforços espirituais, e todos aqueles que já conhecem a fraternidade branca estão se preparando, ouvintes, para esse trabalho. Eu recomendo a vocês, leiam os livros de Leadbeater a esse respeito, onde ele comenta esse trabalho da comunidade da Califórnia, que vai surgir daqui a 500 anos. Nós estamos sendo observados, ouvintes, estamos sendo protegidos. Ninguém, ouvintes, fica perdido nesse trabalho. Aqueles que se elevam espiritualmente recebem a seu devido tempo o contato com os mestres. E como diz aquele clichê, ouvintes, mas que é uma grande verdade, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu posso dar o meu testemunho a esse respeito, ouvintes, e espero que na vida de vocês isso também se transforme numa realidade. E estamos estouradíssimos aqui no tempo hoje, ouvintes. Chega ao final aqui o nosso programa Lux Esotérica de hoje. Amanhã vai ser o último programa dessa série e com muita satisfação nós estamos sempre aqui com vocês. Convocamos a vocês, ouvintes, para fazermos a nossa última vibração do dia de hoje no nosso programa, relembrando o ponto máximo da espiritualidade nos nossos corpos. Peço a vocês, ouvintes, fechem seus olhos e sintam uma vez mais o ponto dos seus corações. Sintam o batimento cardíaco iluminando e fazendo viver todo o nosso corpo com a sua pulsação. Com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos ali, dentro de um dos ventrículos do nosso coração, ali está ancorada a nossa chispa divina. Visualizem essa chispa como uma grande joia que cintila no centro dos vossos corações. Que essa luz brilhe intensamente, preenchendo todos os vossos seres. Que essa luz preencha toda a sua aura e se projete em todas as direções, iluminando o caminho da evolução que está à nossa frente. Vamos, caros ouvintes, nesse momento, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, composto pela doutora Annie Besant, grande discípula do mestre Moria, aquele que virá a ser o próximo Manu da humanidade no futuro próximo. Vamos procurar compreender essas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, ouvintes, que o Espírito da Verdade sempre esteja aqui conosco. Que essa bênção que vem do coração do grande instrutor do mundo, o Senhor Cristo, que nós transmitimos para vocês por intermédio do coração do Cristo até o nosso coração, até o coração de vocês, desperte cada vez mais essa chispa divina nas vossas vidas e que as vossas mentes também se desperte cada vez mais na busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Esperamos estar aqui com vocês, ouvintes, no nosso próximo programa, sempre com muita satisfação, com muita alegria, com muito entusiasmo. Nos despedimos aqui, desejando a vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Pensem sobre esses temas que nós falamos aqui hoje. Estudem a respeito, ouvintes. E vocês ficarão agora com a programação musical interativo aqui da Rádio Esotérica FM, que traz para vocês sempre muito boa música e sabedoria para as vossas almas ouvintes. Nos despedimos, amigos, por fim, transmitindo a todos vocês um forte, um fraternal, um caloroso e um agradecido abraço para todos os ouvintes do programa Lux Esotérica.